Rádio Campus Difusora AM, operando em ondas médias, 850 kHz, ZYJ 470, transmissores, irradiando 10 kW de potência, com estúdios localizados na rua Carlos de Lacerda, centro, transmitindo de Campos dos Goitacazes, cobrindo de Niterói à Bahia, com propagação de seu sinal para todo o Brasil. Rádio Campus Difusora. The Daily Freeload is